operadoras e mais, bonés, fones de ouvidos, parabólicas e acessórios, rádio AM FM, auto rádio, teclado, mouse e tudo para informática. Passamos música para seu pendrive e cartão de memória. Loja Aqui Novidades, Rua Coronel Baleco, 491, Centro, Campos Sales, 88 999475302 e 992721433. Organização Tony Vieira, Campos Sales, Ceará. Ei, você precisa fazer sua declaração anual de imposto de renda? Abrir uma empresa ou manter a que você já tem em dia com as obrigações fiscais, trabalhistas e vê-la crescer? Conte com o escritório de contabilidade Gabriela Siebra Lins Gomes. Uma assessoria contábil diferenciada, assertiva, atualizada e personalizada de acordo com suas necessidades. O escritório fica localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 676, Centro de Campos Sales. Entre em contato através do número 0 operadora 85 99646 1665. Gabriela Siebra Lins Gomes, contabilidade de qualidade para oferecer as melhores soluções para o seu negócio. Atenção, foliões! O carnaval chegou! E com ele, a chance de realizar seus sonhos com o Cariri da Sorte. Só no prêmio principal, tem 100 mil reais. É muita grana pra você curtir o carnaval. Confira! A folia começa com 5 mil reais no primeiro sorteio, 10 mil reais no segundo sorteio e 15 mil reais no terceiro sorteio. E no quarto sorteio, tem 100 mil reais. Eu disse 100 mil reais. É 100 mil reais para você garantir a sua festa de carnaval e transformar seus sonhos em realidade. Ainda tem 5 mil reais no giro da sorte e o na trave. Se você ficar pelo número da sorte no quarto sorteio, você poderá ganhar 10 mil reais. E o título é dupla chance. São duas chances de ganhar. Não deixe o bloco da felicidade passar. Garanta já o seu Cariri da Sorte e boa sorte. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Cariri da Sorte cabe, é do Cariri, é daqui. É daqui. Cariri da Sorte cabe, é do Cariri, é daqui. É daqui. Acredite na sorte, agora você pode. Pode comemorar. Cariri da Sorte Capim, é do Cariri, é daqui, é daqui. A Mega Central Construções Móveis e Eletros traz pra você o Liquida Tudo, a loja mais completa de Campos Sales, com preços especiais e facilidades no cartão. Olha só: piso Ipanema Bege, apenas R$23,99. Piso Araripe Cinza, apenas R$26,99. Piso Cordeiro, apenas R$27,99. Armário de banheiro Lírio, apenas R$499,90. Bacia acoplada branca, apenas R$349. Nossos móveis estão demais. Cozinha de aço cristal com balcão, apenas R$1.399. Mesa destaque, 6 cadeiras, apenas R$899. Cama casal molas ensacadas, apenas R$999. Conjunto sofá capri, apenas R$999. Parcelamos os móveis em 10 vezes sem juros. É imperdível. Liquida Tudo na Mega Central, a loja mais completa, pronta para te atender. Estamos localizados no centro de Campos Sales, com entrega rápida em toda a região. Campos FM, em todo lugar. Hora certa, 8:09. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera! galera que me escuta, sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila em ritmo de festa da carne, feriado nacional, mas aqui não tem moleza, não tem mais moleza, acabaram as férias pra nós, já estamos de farda, cabelinho lambido, lancheira na mão e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, zizizizizil, e de fora também, a você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem quadro inédito, sim, é o Minuto Porco de Barro com Pablo Espasmo e as dicas de economia pra você neste carnaval. E aproveitando o mote, vou fazer também um protesto aqui neste programa, sim, sobre a aberração chamada glitter. E por que que eu acho que deveria ser proibida esta jossa em território nacional? Ainda hoje tem também o sorteio de fevereiro da palavra-chave premiada, valendo um Pix de R$50 por nossa conta. Tem também o melhor da música e a sua participação pelo nosso Bodega Zap, que é este aqui. Fala, Mr. Eva. DDD 89 99992 7022. Obrigado. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Diacis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiolai, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Uma sogra tratava o seu genro muito bem no dia a dia, mas por dentro espumava de raiva dele. Como que um pulha desses casou logo com minha filhinha, uma moça tão pura, tão ingênua? Pensava a sogra. Até que um dia, ela teve uma ideia diabólica. A cada vez que o genro fosse almoçar na casa dela, ela botaria um pouco de sal a mais no arroz dele. E assim foi. A cada almoço, ela subia um pouco a dose de sal e o genro besta nem percebia, só tinha olhos para a filha dela, a ponto de ela colocar 1 quilo de sal no prato do cara e ele comer de boaça, sem reclamar. Claro que a essa altura, né, muito tempo depois, o coração da figura já estava explodindo de pressão alta, mas isso aí é um mero detalhe. Moral da história: o que não nos mata, ou nos torna mais fortes, ou nos torna hipertensos. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, oba! Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila, em definitiva, ainda não estou 100% aqui da gripe, você está percebendo, né? Tá tendo um drive aqui na minha voz, que pelo menos me ajudou a gravar o quadro de hoje, mas vamos seguindo aqui até onde der, porque você quer ouvir música, você não quer ouvir minha voz de gripe repold. Então vamos trazer aqui os grandes sucessos do verdadeiro carnaval, nossas pataquadas que estão tocando aí, né? Vamos trazer o carnaval das antigas para abrir com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Vou começar com ele, Moacir Franco, cantando pra gente Turbilhão. A nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor. Essa é linda, linda, linda, linda. Depois eu trago Banda Passaporte, Ginga Africana. E fechando, essa aqui eu ofereço especialmente pros nossos amigos lá da Praia FM 106,3, São Luís Maranhão. Meu irmãozinho Alex Fernandes de Arari, grande fã do Bicho Terra. Vou tocar esta daqui, gostosa, né? Hoje é um pouquinho problemático, mas a gente toca porque aqui a gente não tem medo de cancelamento. Ó, reclame com os outros, que aqui não tem essa não. Nós vamos tocar do mesmíssimo jeitinho. Aqui não tem espaço pra cancelamento. Então vem Moacir Franco, Manda Passaporte e Bicho Terra, abrindo os trabalhos na sua bodega especial de carnaval. E vai participando, viu? DDD 89 99992 7022. Daqui a pouco os pedidos do povo. Canta, Moacir Franco. A nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor. E a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração, tocou silêncio em todos os clarins, caiu a máscara da ilusão, dos pierrots e arlequins. Serpentinas na luz reluzir, ver os confetes do pranto no olhar desses palhaços dançando no ar. Ver multidão colorida gritar, ver turbilhão dessa vida passar, ver vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração, tocou silêncio em todos os clarins. Caiu a máscara da ilusão, dos pierrots e arlequins. Confetes do pranto no olhar desses palhaços dançando no ar. Vê, multidão colorida gritar, vê, turbilhão dessa vida passar. Vê, os delírios, os gritos de amor nessa já foi sucesso um dia. A Bodega do Maguila desenterra pra você. Giga africana. Giga africana. Giga africana. Giga africana. Giga africana, Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Enlouqueço, amor, com essa menina com cheirinho de praia. Com essa menina com cheirinho de praia, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura. Quando ela passa com graça, fazendo pirraça, e a turma da praça fazendo fio-fio, fio-fio, fio-fio, e dizendo: é gostosa, é gostosa, é gostosa, parece um avião, meu coração. Cheirinho de praia, com essa menina com cheirinho de praia, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura. Quando ela passa com graça, fazendo pirraça, e a turma da praça fazendo fio-fio, fio-fio, fio-fio, e dizendo: tradicionalíssimo no carnaval lá de São Luís, estado do Maranhão. Um abraço a todo o pessoal aí do interior também do Maranhão, que tem uma tradição fortíssima no carnaval e uma audiência massiva que eles dão ao nosso programa. Você também de qualquer ponto do Brasil pode participar aqui sim da nossa Bodega Velha de Guerra. Se você ainda não tem nosso contato, salvo, salve, viu? Não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão não chega pra mim. É mais fácil você mandar pro WhatsApp que eu divulgo aqui no programa, tá certo? O nosso WhatsApp, o Bodega Zap pra você participar, é o DDD 89 999927022. De novo, Mr. Eibar. DDD 89 999927022. Maravilha, porque agora nós vamos trazer de volta, aleluia, voltaram os quadros inéditos. Chega de reprise, reprise agora só quando eu realmente não puder gravar. Mas hoje nós vamos trazer serviço. Tá chegando ele com as suas dicas de economia pra você fazer bonito aí, sim, não gastar muito no carnaval, economizar nas coisas de casa, economizar nos investimentos também é importante. Enfim, vamos deixar de enrolação, porque quem sabe falar disso melhor é ele. Tá chegando o Pablo Espasmo e o Minuto Porco de Barro na sua Bodega do Maguila. Minuto Porco de Barro com Pablo Espasmo. Olá, ouvintes da Bodega do Maguila, telespectadores da TV Aracati, Rede Norte Sul, BSTV e TV de recepção de consultório odontológico. O assunto econômico do momento não poderia ser outro: a alta do café. Com o aumento dos preços da bebida mais consumida pelo brasileiro depois da água, começaram a surgir produtos similares para pegar os desavisados de surpresa. Para quem não se incomoda de beber mistura de milho e bagaço queimado, é uma boa alternativa. Se bem que o café que a gente já toma povo já é feito disso, só tem o restinho de café de verdade e ainda assim eles aumentam o preço, ai ai. E outro produto que segue disparando das prateleiras é a cartela de ovos. Com a greve geral das galinhas, os produtores estão desesperados e a previsão é de que o ovo normal fique mais caro até do que o ovo de Páscoa. Por isso a nossa dica econômica de hoje é comprar o máximo de ovo que der pra fazer estoque, porque daqui a pouco não sobra nem pra torta de sardinha. E depois do mercado mundial das inteligências artificiais ser balançado com a chegada da tecnologia chinesa DeepSeek, o Brasil não fica atrás e anuncia o lançamento da primeira burrice artificial brasileira. É, a nova tecnologia está programada para soltar palpites de horários do Tigrinho, contar fofoca de Big Brother e defender político na internet. A previsão é de que o sistema, chamado de ChatGPT, fature até 83 milhões de reais em seu primeiro ano. Eu, se eu fosse você, investia nessa empresa o quanto antes. Vem pra bolsa. Aqui na minha bolsinha tem um vidro de desodorante e pomada, 3 moedas de 1.000 réis da década de 30 que eu vou tentar vender na feira do rolo, uma caixa de palito de dente pra tirar sujeira da unha e uma cartela de Mosec, porque a virose da música me pegou de jeito. Ai, ai. Eu sou Pablo Bons Trambiques. Vai por que eu, vai por que eu. Minuto Porto de Barro, com Pablo Espasmo. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Relaxa, pintou o final de semana. Campos FM 8:28. É hora de fazer as compras e você vai economizar muito mais se você for ao Supermercado Viana. Ao fazer suas compras no Supermercado Viana, você vai encontrar tudo o que precisa em um só supermercado. Tudo em utilidades para o lar, gêneros alimentícios, frutas, verduras, frios, carnes frescas e muito mais. Aceitamos cartões de crédito, débito e, além disso, entregamos suas compras em domicílio. Estamos localizados na Rua Francisco das Chagas Arraes, número 146, saída para Iguatu, no centro de Campos Sales. Fone 3533-1895. Organização Zé Viana e Filhos. Supermercado Viana, aqui você economiza. Medicamentos e sal mineral, ações, sementes, vacinas, linha pet, selaria, ferragens e botina, você encontra na casa do criador. Vem conferir que vale a pena. Casa do criador é demais, tem de tudo pra sua fazenda. Casa do criador tem tudo em medicamentos, rações, sementes, vacinas, linha pet, selaria, ferragens, botinas e muito mais. Na rua Júlio Norões, número 239, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1044. Organização Maurílio Oliveira. Casa do criador, a casa do homem do campo. Peças e serviços, arrefecimento, troca de óleo e filtros. É na Autocar Matos. É na Autocar Matos. Cuidando do seu veículo, faz limpeza de bicos e tem scanner automotivo. Eu sei. Autocar Matos Peças e Serviços. Suspensão, arrefecimento, troca de óleo e filtros, limpeza de bicos, baterias, disponibilidade de uso de scanner automotivo para fácil diagnóstico. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes 89, frente ao posto Menino Jesus, cuidando do seu veículo. Autocar Matos. Se pensar no barato é aqui, o Mercadinho São Luís foi feito pra você. Tem preço bom, muitas promoções, e o seu dinheiro rende muito mais. Hoje a família faz a festa, vem pra cá pro São Luís, vem economizar. Mercadinho São Luís, aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Sales. Organização Luiz Souza. O pão sempre quentinho, pra você todos os dias. Você encontra aqui, na Sabor do Bolo e Padaria. A maior variedade, toda qualidade, essa já virou mania. Então vem pra Sabor do Bolo e Padaria. Sabor do Bolo e Padaria. Fim de semana na Campus, 87,9. 8:32. O pior programa do rádio está de volta. Volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, você que não me conhece. Eu sou esse doido mesmo, tá? Eu fico zoadando aqui uma hora por semana nas melhores rádios de todo o Brasil. Somos o pior programa do rádio, sim, um programa feito para velhos de todas as idades, mas sempre com as melhores emissoras, com os melhores ouvintes. Eu quero sua participação comigo. DDD 89999 927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Show de bola! Então vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Mandar um abraço aqui às mais de 250 rádios que transmitem a nossa bodega no Brasil, mais 4 países. Não tem como a gente mencionar todo mundo. As rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana. Mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Rádio Metrô, meu patrão Ronald Luz, a galera também da Fonte Boa, Rádio Web de Fonte Boa, Amazonas, Divina Web Rádio, Forrozeira Web Rádio de Bacabal, no estado do Maranhão, nossos amigos da Rede de Rádio do Macho Véi, sim senhor e sim senhora, alô Macho Véi, lá em Brasília, galera também de Rio Verde, Goiás, alô Civaldo, meu amigo, quanto tempo, galera da Princesa Web Rádio, lá de Rio Verde, uma das primeiras emissoras que nos abriu as portas aí, tá até hoje junto com a gente, eu agradeço sempre a confiança e a parceria. Um abraço também ao pessoal de Vila Nova do Piauí, alô Paulinho, galera da Vila Nova FM 87,9 e o pessoal também de Fronteira, sim, Fronteiras FM 87,9, Beli Xó, Dona Rita, Neguinho da Bilho, seu Francisco, filho dele Leonardo, meu avô, seu Raimundo, minhas tias também, meu primo Marcos Vinícius, completou 18 anos agora no dia 28 de fevereiro, aquele abraço. Dom Pedro Maranhão, comunidade Viva FM 106,3, Cruzeta, Rio Grande do Norte, nossos amigos também de Rodolfo Fernandes da Maracajá FM, Serrinha dos Pintos, Voz Serriense, alô Marta, toda a equipe aí da VSFM, aquele abraço. Marília, São Paulo, também Educativa 106,9, galera também de Maraial, Pernambuco, 87,9, Maraial FM, Nova FM também de Mirandiba, Araripina FM de Araripina, Trindade também, Rádio Chaparipe Sertão, estado de Pernambuco, nos dando sempre aí uma audiência gigantesca. Bora então de áudios que estão chegando pelo nosso Bodega Zap, sim, nossa amiga Cícera participando, como toda semana ela faz aqui da nossa bodega do Maguila. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Alceu Valença. Moro na Tropicana. Boa pedida. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço a você também, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Sou a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Batente, Camaragibe, Alagoas. Um ótimo carnaval e um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida, e principalmente juízo também na cabeça do povo que vai curtir o carnaval, né, que eles estão precisando. Mas enfim, seu pedido é uma ordem, vou atender você nessa sequência e vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o nosso amigo Adilson, fiel ouvinte do nosso programa, ouvindo sempre pela Rádio Máxima de Goiânia, tá pedindo música da Márcia Ferreira, Sonho e Prazer, sim. Essa daqui eu vou oferecer também, Adilson, se você me permite, para nosso ouvinte Aparecida, lá de Ituaçu, Bahia. Escuta a gente sempre pela União FM 104,9. Fanzaça do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Amado Batista. E a gente vai tocar aqui nessa sequência. Márcia Ferreira e Alceu Valença. Mais uma sequência de ouro na sua bodega velha de guerra. E eu quero você junto comigo, viu? Áudios até 30 segundos. DDD 89999927022. Canta, Márcia Ferreira. Te vejo dormindo, o sonho mais lindo. Só se fala em outra coisa. Oh, e o sumo, melão maduça, o tijuá, jaboticaba teu, olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia e carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso, linda morena, fruta de vez temporana, caldo, cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, oi caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, oh, oh, oh. Morena tropicana, eu quero ter sabor. Fala, Maguila! Muito bem, agora nós vamos de mais áudios que estão chegando pelo 899-9992-7022. Olha quem é a nossa amiga Márcia, lá de Paraipaba, Ceará, ouvindo a gente pela nossa FM de Pentecoste. Fala, Márcia! Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Alô! Ah, hoje eu queria ouvir a Bruxelosa. Oh. Te amo demais. É o forró da Bruxelosa. Eu ouvi de amiga Santa Luzia, o Chiquinho Fermiano, pra todos ali de Ombreira, também pra Tia Nieta, e pra todos aqui em Paraipaba. Minha família, Marciane, Marcília, Marciliane, Marlos, meu irmão, Marcelo, meu filho, Vitória, Marcela, minha filha, Heloísa, minha sobrinha, Bruno, meu genro, e Emily, minha sobrinha. E pra todos que estão na escuta, e pra você também, meu amigo, vamos ouvir esse forró das antigas? Te amo demais, Bruxelosa. Beleza, minha querida, seu pedido é uma ordem, e o ventinho aí tá bom, né? Ah, agora vento pra mim só se for do ar-condicionado, e me deixou já nesse estado aqui que vocês estão ouvindo, né? Nariz totalmente congestionado, né? Mas enfim, vamos seguir aqui até onde der. Seu pedido é uma ordem, viu, Márcio? Vou atender você nessa sequência. Vou atender também, rapaz, nosso amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, e ele ouve sempre a gente pelo Radiosnet, pela Difusora FM de Zedoca, Maranhão, povoado Josias, a qual também eu mando um abraço, meu patrão Cícero Júlio, aquele abraço, né? E o Antônio tá pedindo a música do Amado Batista, sim, Mito, é o nome da música, então vamos tocar Bruxelosa e Amado Batista, mais uma sequência de ouro, música verdadeiramente popular brasileira, aqui na sua bodega Velha de Guerra, e vai participando, 89-999-92-7022, já que eu volto. bodega do Maguila. Não, eu não quero saber como anda você, como vai a sua vida. Eu sei tudo que vão me dizer é que você está bem, muito feliz com outro alguém. Quando alguém me fala seu nome, eu mudo logo de assunto. Digo que você foi um simples momento, e tudo acabou, é um passado que não volta mais. E se um dia alguém te disser que eu não te esqueci, não me procure, não se deixe levar. Quando o amor acaba, não se tem outro jeito. Me dediquei a você, te amei pra valer. Não pode negar, fomos muito felizes. Cheguei até mesmo a pensar que este amor nunca tivesse fim. Você é o mito da minha história, é o sonho impossível, a esperança perdida. O que eu quero agora é esquecer de você e pensar mais em mim. Você foi um simples momento, que tudo acabou, é um passado que não volta mais. E se um dia alguém te disser que eu não te esqueci, não me procure, não se deixe levar. Quando o amor acaba, não se tem outro jeito. Me dediquei a você, te amei pra valer. Não pode negar, fomos muito felizes. Cheguei até mesmo a pensar que este amor nunca tivesse fim. Você é o mito da minha história, é o sonho impossível, a esperança perdida. O que eu quero agora é esquecer de você e pensar mais em mim. Me dediquei a você, te amei pra valer. Não pode negar, fomos muito felizes. Cheguei até mesmo a pensar que este amor nunca tivesse fim. Você é o mito da minha história, é o sonho impossível, a esperança perdida. O que eu quero agora é esquecer de você e pensar mais em mim. Batista, Mito, e antes eu toquei Brucelose, Te Amo Demais. Essa sequência eu ofereço também para nossa ouvinte Aparecida, lá da Cacimbinha, Fronteiras, Piauí, escutando a gente pela Fronteiras FM 87,9. Comprou muita cartela comigo, né? Hoje eu já tô aqui um pouquinho mais distante, mas ainda assim ela é cadeira cativa dos nossos programas. E agora, meus amigos, eu vou de intervalo. É só o tempo de eu tomar um café aqui para segurar o estômago, e daqui a pouco eu tô de volta falando da aberração chamada Glitter. Por que que existe esta jossa no nosso planeta? Uma coisa que só traz coisas negativas consigo. Vou falar disso já já, vou tocar mais música também. E ainda hoje tem o sorteio da palavra-chave premiada, hein? Aqui no nosso especial de carnaval, nem tão especial assim, mas se tem você comigo é porque é muito especial. Dois minutinhos e já que eu volto com você, hein? A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Seu melhor fim de semana é aqui na Campos. 8h52. Apoio cultural. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aécio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Saco Alô Avenida tem. Papai. padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, Padre Aézio! É, sacola avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas. Só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Mesmo no miolinho da City. Arrocha, Marinha Égio. Oi, nega. Campos Salles está em festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhador de Campos Salles. Confira. Antônio Anderson Gomes Alencar, do bairro Alto Alegre, Campos Salles, ganhou no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte é daqui, a nossa do Cariri. Conheça a Casa das Ferragens, uma loja completa com o que há de mais moderno em ferramentas manuais e elétricas, parafusos, tintas, materiais hidráulicos, elétricos e sanitários. Uma diversidade de produtos para sua construção. Faça-nos uma visita. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 60, Centro de Campos Salles, próximo a Dragão Motopeças. O seu carro está precisando de manutenção? Irmão Parafusos é a solução. Onde você encontra peças e acessórios para veículos de todas as marcas? Irmão Parafusos. Temos baterias Moura e óleos lubrificantes com troca de óleo rápida e gratuita. Irmão Parafusos. Experiência comprovada e um ótimo atendimento que você já conhece. Avenida 7 de Setembro, 142, no centro de Campos Salles. Telefone 3533-2397. Irmão Parafusos. Farmácia Padre Cícero, 47 anos de bons serviços prestados a Campos Salles e a toda a região. Sempre com atendimento humanizado e respeito total a você, amigo cliente. A Farmácia Padre Cícero, além de ser a pioneira na entrega em domicílio, continua com a tradição em aferição da pressão arterial, a aplicação de injeção inteiramente grátis, através de profissionais confiáveis e gabaritados. E o nosso estoque está sempre renovado, aberta diariamente de 7 da manhã às 22 horas, inclusive domingos e feriados. Na hora de adquirir seu medicamento, procure quem realmente você confia. Procure a Farmácia Padre Cícero, na certeza da sua satisfação. Oferecemos também medição de glicemia. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 305. Ou se preferir, é só ligar 999-9833-337 ou 0 operadora 88 999-98-3337. E entregamos no conforto da sua casa. Farmácia Padre Cícero, direção Felipe, José Lima e Rosinha Fortaleza. No meu fim de semana, sou a mais ouvida, claro. Campos FM. 8:56. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha, na sua, na nossa bodega do Maguila, pra você ligado em todo o Brasil e mais 4 países. Mande mensagem pra nós, Banda aí, velho. Por que que eu tô falando igual da Teda, bio? É, bebê, porque eu tô com o nariz entupido, velho. Bebê. DDD, velho. 89, bebê. É só do nosso, bio. 89, bio. 999-9270-22, o comandante Abraão Silva. Bota aí, bio. Bota as imagens aí, bio. Bota o WhatsApp aí, bio. DDD 89 99992-7022. É, bebê, é só do nosso, meu. Enfim, depois dessa imitação lascada do Datena, bora então de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Já se está se abrindo aqui, bicho. Eita, bicho. Quem vê, pensa que é doido, né, Virito? Ah, meu Deus. Bora então mandar um abraço pro pessoal do Instagram, arroba Bodega do Maguila. Se você ainda não nos segue, siga. Estamos com 568 seguidores. Queremos chegar até 600 no final de março. E eu conto com você, arroba Bodega do Maguila. É, meus amigos, o carnaval já tá chegando, né? Já chegou, na verdade. Tá todo mundo aí se espremendo em bloco, em festinha, fedendo a mijo, a urina, né? A suor. E eu fico em casa. Sinceramente, eu não gosto desses espaços, não. Eu fico em casa mesmo, escutando minhas marchinhas, escutando Pinduca, escutando ali o Chiclete com Banana. Mas uma coisa que eu percebo, que pouco se fala e que é muito utilizada nessa época, é o maledeto glitter. Toda fantasia de carnaval tem que ter aquele pozinho ré brilhante, aquele glitter velho pegajoso fazendo parte. Eu tenho trauma de glitter porque uma vez na primeira série teve a feira de ciências, né, no colégio lá que eu estudava, e minha mãe me botou pra fazer uma maquete da vida marinha, né? A gente fez lá a plataforma de isopor simulando o oceano, fizemos as praias, botamos lá os peixinhos de plástico, e pra simular a areia, o que, que minha mãe fez? Ela botou glitter dourado pra simular a areia da praia. Desde aquele momento, independente de onde eu fosse ou de quantos banhos eu tomasse, sempre ia ter um pozinho de glitter grudado na minha mão. Parecia aqueles filmes de terror, quando o assassino tem sangue na mão e não consegue tirar nem lavando. Era assim eu com glitter, não desgruda nunca. Agora, imagine você, fulião, fuliona, ou fuliã, como é que diz? Não sei se é cidadão ou cidadão, tanto faz. Enfim, você que vai pro carnaval. Você sai num desses blocos da vida, joga um glitter em você. Pode ter certeza que nunca mais vai sair, nunca mais. No trabalho vai ter glitter preso na sua roupa. Na hora de dormir, tu vai achar glitter no travesseiro. Até daquela hora do bem bom, né? A moça vai chegar e dizer: ô amor, me diga uma coisa, por que é que tá brilhando bem aqui, hein? Não era pra tá brilhando aqui, não. Aí quando você vai ver, é glitter que te jogaram lá no carnaval e ainda tá preso. É mole? Pode esfregar as mil vezes que não sai. Por isso que eu digo, por isso que pra mim deveria ser proibida a utilização do glitter em território nacional, tal qual já foi com o lança-perfume que diziam que era bom, e hoje só o único lança-perfume bom é a música da Rita Lee, né? Mas eu acho que devia ser proibido o glitter por essa questão de saúde. Digo mais, pior é se você engolir. Sabe por quê? Eu vou deixar a semente da discórdia no ar. Você me ouvinte, eu quero que você pesquise no Google sobre microplásticos. Pesquisa aí, microplásticos. Você vai ter uma surpresinha, tá bom? Me agradeço depois. Aí vocês vão entender por que que eu sou contra este negócio. Eu estou instituindo aqui uma campanha contra o uso do glitter. Não use glitter no carnaval, salve vidas. Essa é uma campanha da Bodega do Maguila, esta é uma campanha minha, do Ian José Silva do Maguila, e eu conto com você, tá certo? Então, bora então deixar de falar besteira, que eu já falei demais. Bora então de música. Vamos trazer mais uma sequência aqui em ritmo de carnaval, pra relembrar os bons tempos. Vamos trazer Pinduca e a Miss Brasil. Garota formosa, cheirosa, patchouli. Será que ainda acha patchouli pra vender? Nas lojas aí, eu acho que não, viu? É das antigas mesmo, é do tempo de vovô garoto, como diz meu irmãozinho Ronald Luiz lá em São Luís, Maranhão, do tempo do bom viver. E depois eu vou trazer Chiclete com Banana Sorria, oferecendo especialmente pro meu patrão João Batista e também pra ele, Arthur Lucena, galera da PrefCV lá de Caruaru, Pernambuco. Lucena, que é um fanzaço do Belmarques, com certeza vai gastar aí todas as suas economias como assessor aí da prefeitura pra poder ver Belmarques lá em Salvador. Mas enfim, essas duas carimbadas, Pinduca e Chiclete, aqui na nossa bodega especial de carnaval. E daqui a pouco eu volto com o sorteio da palavra-chave premiada, hein? 50 contos, um piquezinho pra te ajudar. Você que participou já tá concorrendo, e daqui a pouco eu tô de volta. Sai daí não. Oh, Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomenda. Banana, Sorria, antes eu toquei Pinduca, Miss Brasil, tema de homenagem a Celice, né? Miss Brasil 1982. Bora então agora no momento que todo mundo estava esperando, sim senhor e sim senhora. Palavra-chave premiada. É a palavra-chave premiada. Palavra-chave premiada do mês de fevereiro, que era cartaz. Tivemos 7 participações. O pessoal participou pouco esse mês, né? Mas enfim, o importante aqui, temos participações e vamos ver agora quem vai faturar um Pix de R$50, cortesia da nossa bodega do Maguila. Atenção! 1, 2, 6 e... Mais uma vez, alô você do DDD11, final 9018, faturou R$50, mais um prêmio que sai pra Rádio CNS de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Os caras mais pé quentes que eu conheço, me deem os números da Mega Sena, por favor, pelo amor de Deus, que eu estou precisando quitar minhas dívidas. E você, meu amigo, minha amiga, que participou e não ganhou, mês que vem, finalzinho de março, tem mais um sorteio da palavra-chave premiada, e eu espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação, tá certo? E agora, meus amigos, já estamos chegando aos instantes finais da nossa Bodega do Maguila de hoje. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim. Antes da gente encerrar, eu vou trazer aqui o nosso jabá. Redes sociais, Instagram e Anjos da Silva Locutor. E tem também o Instagram do nosso programa, @ Bodega do Maguila, Bodega com U de uva. Nosso site está fora do ar, mas em breve vai voltar aí com novidades, tá certo? E a você que ainda não ouviu, pesquise. E Anjos da Silva Canta os Fracassos, volume 1, volume 2 no YouTube, e o novo lançamento, que depois eu vou trazer em breve aqui no nosso programa, baseado em fatos reais. E Anjos da Silva, Não Arranque Meu Cartaz, uma belíssima paródia, trabalho nosso aqui feito de coração. Muito bem. E pra fechar com chave de ouro, meus amigos, eu vou render uma homenagem aqui, sim, à grande Lilian Knapp, cantora que fez dupla com o Lennon na década de 70, depois seguiu em carreira solo. Infelizmente, ela nos deixou na última semana, e nós vamos render uma homenagem, sim, a ela, fechando esse programa especial de carnaval com a música mais conhecida dela, uma das mais conhecidas dela, né? Uma música lenta. Que Deus possa confortar a família enlutada, os fãs por todo o Brasil, eu também estou incluso, e que o legado dela siga eterno, e vai seguir enquanto nós e outros programas e outras pessoas estiverem compartilhando o trabalho dela, de outros artistas que já nos deixaram no plano físico, mas o seu legado permanece eterno sempre nas músicas e em suas obras, tá certo? Ó, você que vai curtir o carnaval bem aí, cuidado na estrada, cuidado na vida, use proteção sempre, viu? Não ralo pelo não, porque é pedir pra se ferrar, tá certo? E nos vemos semana que vem, se Deus quiser, e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera, cuidem-se! As luzes estão piscando, casais de eu quero esperar. todo mundo ligado no fim de semana da Campus FM. 9:14. Continue sintonizado. 87,9. Apoio Cultural. Atenção, Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Norões continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha e venda de recarga para celular das operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Norões e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Norões disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Norões fica localizada na rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Sales, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos, com entrega em domicílio, e aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Entre em contato com a Farmácia Norões pelo Disque Saúde, através dos números 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, @farmacianoroes, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Norões, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Ótica Paola, tem lentes, óculos e armações, melhores preços e condições, presente no dia a dia. Ótica Paola, a sua visão em boas mãos, a qualidade é sensacional. Na Ótica Paola, na Ótica Paola, a sua visão em boas mãos, a qualidade é sensacional. Na Ótica Paola, na Ótica Paola. Ótica Paola, qualidade em tudo que faz, em Campos Sales. Será na rua Júlio Norões, 245, Centro. Telefone 889-9622-0186. E em Alegrete, Piauí, na rua Francisco Eupídio Ramos, 19, no Centro. Telefone 89-981-31-5491. Já está em pleno funcionamento o restaurante e lanchonete Sabor do Vieirão. É o Empório Vieirão proporcionando a você, sua família e amigos, a arte da culinária regional. O restaurante e lanchonete Sabor do Vieirão traz no seu menu várias opções de café da manhã e de almoço. Contamos com uma equipe de chefes dedicados para te oferecer os melhores pratos com sabores da região. Você não precisa gastar muito para ter uma refeição de qualidade. O restaurante Lanchonete Sabor do Vieirão oferece um cardápio variado, tudo preparado com ingredientes frescos por um preço que cabe no seu bolso. Funcionando de segunda a sábado no piso superior do Empório Vieirão. Um cardápio especial com pratos deliciosos, feitos com uma grande variedade de ingredientes e temperos. Tudo isso em uma ambiente acolhedor. Rua Carneiro de Mendonça, 355, Centro Comercial de Campos Sales. Empório Vieirão e você, juntos celebrando a arte da culinária regional. Últimos dias da semana extraordinária Zeni. Corre que tá acabando. Fogão automático 5 bocas Esmaltec por 899 ou 12 de 89,90. Roupeiro 7 portas com espelho avelã por 1099 ou 12 de 109,90. Antena parabólica monoponto com receptor vivenses por 299 ou 12 de 29,90. É só até sábado. Aproveita, compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Sou Quando for abastecer o seu carro ou sua moto, procure quem oferece produtos de qualidade e com a garantia de estar adquirindo o melhor combustível da cidade. Agora, em Campos Sales, já podemos contar com o Posto Confiança, gasolina comum e aditivada, diesel S10 e a certeza do menor preço. Aberto de domingo a domingo, das 5 da manhã às 9 da noite, para melhor lhe atender. Aceitamos cartão de crédito e cartão de débito. Combustíveis confiáveis é do Posto Confiança, que tem uma equipe de profissionais totalmente preparados para dar o verdadeiro atendimento que você e seu veículo merecem. Localizado na Estrada da Confiança, sentido aeroporto, na altura do número 905, aqui em Campos Sales. Agora você tem um grande aliado na hora de abastecer o seu carro ou a sua moto. Posto Confiança, o nome já diz tudo. A direção é do amigo Zé Filho. Ô Zé Fiel, bode com força, bode devagarinho. Mas olha, quem vem assim tá podendo levantar. Minha filha, não se esqueça, eu tô tomando é óleo de avestruz, quer ver? Vou levantar essa cagada uma vez só. Um, dois, três, minha rapa. Tá um pano. Só pode, comadre. Tá tomando óleo de avestruz. Indicado pra quem tem uma pressão alta, diabetes, colesterol, memória fraca, Alzheimer, sinusite, bronquite, intestino preso, inflamação da próstata, hemorroida, ou então sofreu derrame ou infarto. Empurra o pau do óleo de avestruz, homem. E você que tem, oi, dor na coluna, dor na junta, formigamento nas pernas, veia quebrada, rachadura nos pés, ferida que não sara, artrite, artrose, osteoporose, carne rasgada, passa banho de avestruz ou óleo spray. É Facebook. É o que eu digo. Óleo de avestruz é 100% natural e não tem contraindicação. A venda nas melhores farmácias ou com os nossos vendedores autorizados. É óleo de avestruz. O bicho é tenino. Em Campos Sales, compre o óleo natural de avestruz na loja Aqui Novidades. Estamos em um novo endereço. Coronel Baleco, 491, na mesma rua da Caixa, Campos Sales. Fale com o nosso amigo Tony Vieira. Em Campos Sales, Frango e Companhia, espaço especializado em frango assado e demais tipos de carnes. Funcionando nos finais de semana, com entrega em domicílio totalmente grátis. O Frango e Companhia tem um cardápio suculento e atrativo. Costela suína assada, costela bovina assada sob encomenda, demais carnes e, é claro, aquele frango com tempero especial. E em breve, fabricação de linguiça caseira. Muita gente já provou e aprovou. Prove e aprove você também. Para o seu conforto, aceitamos Pix. Estamos localizados na rua João Vieira de Lavor, número 5, no bairro Alto Alegre. Se preferir, é só nos chamar pelo WhatsApp 999-420643 e 999-243938. Agende o seu pedido e venha provar dos nossos produtos. Frango e Companhia, direção Alberônio Vieira e família. Pode aumentar o volume. Na Campos, o seu fim de semana é demais. 922. A partir de agora, entra no ar o maior show de sucesso do seu rádio, as campeãs da semana. Fique ligado, porque vamos trazer para você um show de sucessos. As campeãs da semana traz para você 24º lugar. Pro garçom, pro povo do bar, a ela eu não vou voltar. O que ela fez com meu coração?